Roger, let's have prossiga. Autorizado. Após a passagem do Eco Charlie 35, autorizado até Oscar, mantém o ponto de espera da Oscar até o GLTC. Então, Juliette Serra, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7. Voo no 966, solo 52, direito no 211. Direito no 211. Salvador, gol no 097, final da pista 10, com trem baixado e travado. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Até o Juliette Serra, mantenha a cabeceira no 7. Gol no 097, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus 099, 8 no 0, no 2. Livre pouso, pista no 0, gol no 097. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, livre decolagem da 17, vento 110 graus 099, 810 no 2. Gol 1097, solo 54, direito no 211. 211. Oxiné 6142, aliá e mantém cabeceiro no 0. Aliá e mantém no 110, Oxa 6142. Hotel Juliette Serra, fora do solo. Hotel Juliette Serra, decolado 55, controle no 208. Oxiné 6142, livre decolagem da 1-0, vento 1, centena 1-0-9, ajuste 1-0-9-2. Livre decolagem, ajuste 1-0 nos 2, ou chame 1-4-2. Chame 1-4-2, controle no 208, meu voo. 208, grato, pô. Voo 20 no 7, autorizado aliar e manter cabeceiro no 0. Ali manter no 0, voo 20 no 7. Voo 20 17. Vento 1-0-0 graus no 09, ajuste no 02. Livre decolagem da 90. Iniciando, voo 20 17. 2097. 2097, decolado 02, controle no 208, bom gol. 208, o 2097. Então, meu Golfo, prossiga. Caixas aéreas retornem em mais 2 minutos. Ciente, reporte solo controlado da Enrimar por conta e risco. O ajuste no 012, em Salvador. Reportarão solo controlado, até o meu Golfo. De Azul 2795. Azul 2795, continue a aproximação, reporte trem de pouso baixado e travado. Reportará baixado e travado Azul 4065, se aproximando ponto espera da 1-0. Azul 4065, mantém o ponto espera da 1-0. Madeira, 4065. Azul 2795, na escuta? Afirma. 2795, tráfego à sua esquerda, 3 milhas, cabeceira 1-7, Robson 44, efetuando pouso na Enrimile, ponto 3 milhas da cabeceira, não vai interferir. Livre pouso, pistão no 0, vento uma centena, 09 nós, ajuste no 0, 1-2. Livre pouso na pista no 0, 27 no 5, baixa a trava. Até o meu gol, que é no sol, no ar. Ciente, frequência livre, até o meu gol. Livre, bom. Salvador, Azul 4462. Ô, Manilo, 62, externo. 4462, continue a aproximação. A sua frente precede a aeronave da companhia até R72. Sim, está reduzindo para aproximação, Azul 4462. 6 visual com a TR na curta final azul 4065, com a estrelizada e com a imediata. Gente, mantém a cabeceira, mantém o ponto de espera da 10, segundo tráfego, a retaguarda da TR e a embreagem da companhia. Azul 4 4 6 2 Azul 4 4 6 2 Azul 2 7 5 Salão 2 1 1 2-1-9, Azul. Eco Delta Fox aguardando o acionamento. 4462, livre pouso, pistão no 0, vento uma centena 9 nós, hoje no 0 no 2, Azul 4462. Livre pouso, Azul 4462. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, condição de cruzar o final da 10 da presente? O Guardião intenciona pouso no pátio 3 para desembarque de autoridade e isso é autorizado pela 10. Gente, reporte na vertical do farol de Itapuã. 7. Autoriza o Guardião entrar pelo pátio 3 pelo sul? Afirmativo, Guardião 07 direto pátio 3, evitando sobrevoo de viaturas e aeronaves. Reporte a 1 milha do pátio 3, o vento é 1-0-0-0-9-9, hoje no 0-2, Guardião 07. Vai evitar o sobrevoo da aeronave e 1 milha reportar, Guardião 07. Azul 4065, alhar e manter pistão 0. Eu mantei 10, Azul 4065. Azul 4462, direito no 211, no solo 10. Direita, solo 1-2-1-1, Azul 4462. Guardião 07 na escuta? Na escuta. Visual com campo? Visual. Gente. Azul 4065, informa o tráfego à direita, aproximando direto o pátio 3. É um Eco Charlie 35 da Polícia Militar. Livre decolagem da 10, vento 1-20-099, Azul 4065. Decolagem Azul 4065 Central. Torre, copiou que o Guardião está para o cruzamento da final da 35? Guardião 07, visual com tráfego autorizado cruzamento da final da 35. Reporte na curta final para o pátio 3, evite sobrevoo de viaturas aeronaves, 07. Curta final. Excepcionado com a espera da 10. Gol 1659, mantém o ponto de espera da 10. Guardião 07, fique atento a bando de pássaros na final da 35. suficiente, o Gavião, o Guardião 07 vai prosseguir aqui pelo texto Gramado, evitando as aeronaves, está visual com o avião no táxi, pelo pátio 3. Suficiente. Azul 4065, decolado Azul 2, controle 208. 208, bom dia. Voo 1659, alinhar e manter 4090. Alinhar e manter 4090. Aqui. 07, reporte solo controlado, parte 3. Gente, já no solo controlado, Guardião 07. Guardião 07, seu solo ao Zuno 3, confirmando. Frequência livre. 7. Guardião 07. 07, prossiga. Quando possível, taxamento aéreo para o pátio 4. Se autorizado, tem condições de dar presente, voar para a cabeceira 35 e seguir pela pista até o pátio. Gente, aguarde para iniciar o Guardião 07. Guardião é nossa escuta, aguarda. Bruno 659, livre decolagem da 10, vento 120 graus 099, hoje no 012. 012, livre decolagem 10, iniciando nesse prato. Guardião 07, condições de prosseguir via setor sul do campo, cruzando cabeceira, final da cabeceira 35, prosseguir direto para o pátio do Greco, cruzando o final da 10? Afirmativo. Autorizado, reporte fora do solo, 120 graus, 099 o vento, ajuste no 012. Passaram fora do solo, Guardião. Torre Xanem 6321, pronto. Xanem 621, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali manter o Guardião 07, autorizado direto da presente com proa do GRE, reporte no solo controlado do GRE, vento 130 graus 099, hoje no 012. Passará o solo do GRE, Guardião 07. Uno 659, decolado aos 15, controle 1208. 208, obrigado, 659, voo. Eco Delta Fox, livre e acionar, chame táxi. Eco Delta Fox, confirma parte 5. Confirma o PB, o patango Eco Delta Fox? Confirme? Papatango, Eco Delta Fox, autorizado o táxi até o ponto esperado da Papá, reporte pronto. Eco Delta Fox, autorizado a alinhar e manter cabeceira 97, observando Eco Charlie 35 da Polícia Militar, pousando cabeceira 97 agora. Oxenel 6321, meu Oxenel, 6321, autorizado decolagem da 10, ventou no 20 graus 109, ajuste 10, 12. Livre decolagem 6321, 10, 12. Guardião 07, visual já liberou, frequência livre, estacionar. Obrigado, aí eu vou seguir com a questão. Xerém 621, decolado 18, controle 1208. 208, 6321. Papatango Eco Delta Fox, o número pés no axé, autorizado a decolagem da 17, vento 1, 10 graus 099, hoje no 012. Tango Eco Delta Fox, decolado aos 19, controle 1208. 208, correto? Xerém 6314, atua. Xerém 6314, cheque trem. Trem embaixada e travada, Xerém 6314. Xerém 6314, livre pouso, pistão no 0, vento 1-0-0, grau 08, nós, ajuste no 0, no 2. Autorizado pouso, pista 1-0, 1012, nós, ajuste no 0, 6314. Xerém 6314, solos 22, direito no 211. Direito 211, Xerém 6314. tá passando ela com o delta forte, tá pronto a rotatória, todos os voos a vocês. Eco Delta Fox, autorizado sinal da 17, reporte vertical da RIMA. Autorizado sinal da 17, reporte vertical da RIMA, Eco Delta Fox. Salvador, boa tarde, na 3217, final da 10, trem baixo travado. Confirme, eu tô 3217, final da 10. Correto. Tá 3217, continue final da 10, forma o tráfego à sua esquerda, para a palpa 31, aproximando final da 17, não vai interferir com a aproximação da 10. Gente, 3217. 3217, livre pouso, pistão 10, vento uma centena 10, nós, ajuste 10, 12. 1012, livre pouso na 10, tá? 3217. Eco Delta Fox apresente 360 pela sua esquerda, reporta reinterceptando hoje. 360 pela esquerda, vai reportar reinterceptando a 10, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox informa o tráfego Airbus 320 da TAM, 4 milhas, cabeceira 10. Aqui tá visão, tá? O Eco Delta Fox. Eco Delta Fox autorizado sinal da 97, reporte vertical da RIMA. Autorizado na vertical da RIMA, Eco Delta Fox. O Eco Delta Fox passou a vertical da RIMA, está com a trema travada. Papatango Eco Delta Fox, autorizado pouso pistão 97, o vento 100 graus 09 nós, ajuste no 092. Beleza, pouso 97, Eco Delta Fox. Só 3217 direita, 1211, solos 34. 3211, boa tarde. Tango Eco Delta Fox, solo aos 35, confirma parte 5, na Aerostar. Direito, estacionar a frequência livre. Boa tarde. Boa tarde, prossiga. Juliette Serra. Tá, um minuto de fora da posse, visual com calma. A intenção é pousar na pistola 7, Hotel Juliette Serra. Ok, base pela direita, autorizado. Autorizado o cruzamento da final da 10, reporte base, baixada travada para pouso no 7. Hotel Juliette Serra. O campo vai chamar baixada travada para pouso no 7, o Juliette Serra. Boa tarde, Oceania 6327, ponto de espera pronto. Boa tarde, 6327, a linha da cola 120 com 8 nós, o ajuste no 012. A linha da cola, Oceania 6327. Hotel Juliette Serra Visual, com tráfego, condição de pousar pairado cabeceiro no 7? Pairado no 7, Serra. O Hotel Juliette Serra, pairado cabeceiro no 7, sem ter fio com o final da 1-0, vento 1-0-0 graus 08, nós hoje no 0 no 2. Dentro das condições, vai realizar o pouso pairado na 1-7, Hotel Juliette Serra. Oxenei 6327, decolado 242, controle no 208. 1208, obrigado, boa tarde. Tá 3217, me escuta? Tá 3217, me escuta da torre? Salvador, tá 3172, estabilizado, cruzado. Então 3217, informa o tráfego à sua esquerda, helicóptero Alfa Serra 76, efetuando pouso pairado, confirmando Alfa Serra 65, efetuando pouso pairado, cabeceira 17, não vai ter frio com a final da 10. Livre pouso, pistão 10, vento 1-0-0 graus 089, ajuste 10 no 2, TAN 3172. Livre pouso 10, TAN 3172, com 10 no 2. Mantenha o posto esperado no 9. Confirme a distância? Confirmando 2 horas. A distância da localidade? 227. Oi, Salvador, boa tarde, é o Azul 9135, estabilizado no final ILS. Azul 9135, continue a aproximação, agora no pistaleiro. Tá, escuto 9135. Hotel Juliette Serra, frequência livre estacionar. Mike Eco Zulu, aguarde 1 minuto para acionar. Alô? Tá, 3172, direito no 211, solo 45. 211, tá, 32, 3172. Guardião 07, poderia confirmar o nome da localidade? Pará. Piloto em comando, por gentileza, guardião. Guardião 07, comprou a Noroeste, autorizado sem interferir com a final da 1-0. Reporte fora do solo do Graé. Pro Noroeste, Guardião 07. Azul 9135, livre pouso, pistão 0, vento 1-0 graus 089, 8-0 no 2. 7-9135. Mike Eco Zulu, livre acionar, fica atento ao guardião no Graé, iniciando a decolagem. Tá, de volta. Tá fora do solo, guardião. Guardião 07, mantendo pro noroeste, aguarde transferência para o controle. Gente, mantendo a proa noroeste, aguarde transferência. Guardião 07, condições de manter 500 pés? 500 pés, senhor, vai manter. Guardião 07, seu decolado aos 45, controle agora 1208, está presente. 1208, obrigado, até a volta. Nove 135, direito 1211, no solo aos 48. Gente, na 3155, alinhar e manter pistão zero. E mantemos zero, da 3155, livre de decolagem da 1-0, vento 120 graus 09 nós, eixo 1-0-1-2. 2-0 decolagem, Salvador, Marinha 7073. Marinha 7073, continue final da 1-7, reporte para girar a base final da 1-0. Confirma a parte militar? Afirma, parte militar. Vai prosseguir para 1-7 para girar a base para 1-0, 7-3. Tan 3155, decolado 150, controle 1208. 208.